isso. E esta é a oportunidade, você abençoar teu irmão aí do lado, dizer que ele é uma bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Sê tu uma bênção, porque o Senhor te chamou e te escolheu. Amém. Senhor Deus, nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos, porque nós somos teus, Senhor, e tu és nosso, Pai. Tu enviaste Jesus para morrer por mim, para morrer pelos meus irmãos, e nós formamos a tua família, somos teus, Pai. Glorificamos, ó Pai, porque a glória que tu deste ao teu filho, essa mesma glória repousa sobre nós. E nós queremos que o mundo veja esta glória, a glória do Filho unigênito, aquele que morreu, ressuscitou e venceu a morte. E é no nome dele que nós entregamos esta igreja em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Que podes fazer? Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja Deus, se tudo der certo. Deus. Por isso eu escolho Deus. Vamos dizer juntos. Eu escolho Deus. Vamos lá. Eu escolho Deus. Glória a Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Andar no seu lado. Eu sou abençoado. Se vivo obediente, oh. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm. É verdade. Chamam todo dia, vem as tentações. Me chamam todo dia, o pecado vem. O que é que eu faço? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar. Abençoado, e vivo obediente. Mas sabe o que acontece? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm. Sentar, irmãos. Jesus, em tua presença, reunir. Misericórdia, se for no nosso coração nesta noite. mente e ouvir a tua voz, o deserto será manancial. Eu quero ouvir a voz de Deus. Você quer? Glória a Deus. Yeah.